Rio 5972, autoriza Tael Uleda? Rio 5972, vou e eu. Eu de 5972. Rio 5972, chame Recife, 1251. 251, 5972, boa noite. Alô, boa noite. 3600, controle, ajuste 1020, desça para 4000, direto Duna. Salvador, uma boa noite, é Total 9908. Total 9908, controle, meu cordial, está em contato radar. Após 2000, voe Leda, Leda Eudes. Após 2000, voa Leda, Leda Eudes, Total 9908. Do 3600, voa sobre água, reautorizado para 2000. Reautorizado 2000 pés, 3600 com 1020. Salvador, boa noite, 3152. No 3152, controle Salvador, direto Duna 4000 com 1020 para o ILS. Duna 4020, ILS 1022, boa noite. Boa. Estação 3600, está autorizado a aproximação em LS. Estação LS, reportando estabilizado 3600. São 3152, vai iniciar o voo sobre água, passa 12 mil, reautorizado para 2 mil, TAN 3152. 2 mil, 3152. Salvador, boa noite, Oceano 6258, descendo para 150, informação Bravo. Oceano 6258 é o controle Salvador, ajuste agora 1020, direto Duna 4000. Duna 4000, ajuste 1020-6258. Total 9908, chame Recife 125ONU. Recife 125ONU, total 9908. Controle, boa noite, 3305. 3305 ao controle, boa noite, contato radar. Pode voar Recife, seu presente? Ainda não. Controle Salvador, boa noite, Webjet 5809, gente da Bravo. Web 5809 é o controle Salvador, desça para 5.020, voo e Duna, câmbio. Ok, 5.020, Duna, 5809 da Web. TAM 3600, no localizador em aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre, 1186. 186, Obrigado, boa noite, 3600. Boa. Oceano 6258, passa 1612000, voa sobre a água, reautorizado para 2000 pés, está seguindo a aeronave da TAM. 2000 pés, confirma o final da mensagem, tá? Tô seguindo a aeronave da TAM. Ok, só confirma, é que está 8000 pés abaixo aqui. É, tá passando 6800. Tá, 6258, então tá iniciando a redução, tá ok? Ciente. Controle Salvador, boa noite, voo no 805, fusão 220, 2390, quadrado. Voo no 805, Salvador, ajuste agora no 020, desça para 6000 direto Duna. 6000 direto Duna, no 020, voo no 805. São 3152, está autorizado a aproximação em LS. Autorizado em LS 3152. Web 5809, desça para 2000 pés. 2000, 5809. Voo 1805, velocidade 250. 302, 0805. Oceano 6258, vetoração, esquerda proa 45, descendo para 2000, está limitado pelo localizador. Esquerda proa 045, 2000 pés, limite localizador 6258. Controle, só para informação, o centro havia solicitado para manter 340 nós na descida, achei que não tinha entrado com... É o único aí, tá? É, quem foi que informou? 6258. O centro solicitou o que, o 6258? Manter 340 nós na descida. Ah, positivo. O senhor pode configurar aí para 220. Ok. Tá, 3305, chame Recife 12685. 2800, 3305. O 1805 desça para 2000, velho. 2000, 805.